Chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo escondido num choro canção. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não me dava um beijinho a quem anda perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, teu cantor. Chora manso, bem baixinho, esse choro falando de amor. Escuta.